19.8. Não, não tô. O transponder 5173. Obrigado, 3410, conforme a nota do plano na Rádio 10 para Campina Grande, após Neuma direto para Campina Grande. Falando no zero, conforme a estima, saindo a pouca transição do pai. 19.8 controle, com o 7.5, é o transponder, voo 1.7 no pai. Gol no 7-4, correto, protejamento, chame para o puxa e acionamento. Camarão, 7-4. O Vitor Maquiavel, cópia. Autorizado, Cairu Lorenzo, mil pés, corredores, axé e caixa pregos. Decolagem da 1-7, curva à direita, controle 19.8, a torre 18.95. O transponder 0161. Então, chame a torre na frequência 118.95. 7, 2, 2, 9, 5, 9, 2, 4. 600, autorizado ELS XR e inicia redução para 1709. Conforme estabilizado. Reduzindo, controle estabilizado, 600. Salvador. Boa tarde, gol 1806, informação November, posição 62. Boa tarde, gol 1806, autorizado Aracaju, nível 230, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Jamo e apoia direto Aracaju, controle 119.8 e o transponder é o 5174. Para Aracaju, nível 230, decola a pista 10 por meia esquerda, saída Fuca, após Jamo, depois de Jamo direto Aracaju, controle 1198 e o transponder 5174, gol 1806. Correto, gol 1806, chame para o push e acionamento. Sim, chamará para acionamento, gol 1806. Só no Bono 328, livrou. Bono 328. Livro táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, autorizado de chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1012. O 600, 2 milhas do externo, complete final ILS, torre 118.95. 95.600, boa. November Yankee Mike, chame a torre agora na frequência 118.95, November Yankee Mike. 1-8-9-5-9, é muito mais para mais. Novo no 600, tá na final, uma milha do externo, baixada travada, visual. Torre 600, segundo para pouso na 1-0, ajuste na 0-1-2, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, tráfego já avistado. E agora dando autorização para pouso com o número 2, no 600. November Yankee Mike, ajuste na 0-1-2, reporte final de 3 milhas da 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-7 nós. O controle? Passou 360 pela esquerda, reporte aí, interceptando o corredor. Luna 924, no sol 1110. Libero na Eco, chame sol em 1219. É, Eco 219, sol 924. Da Juliette, gol 328. Juliette, gol no 328. Ingresse no pátio via Juliette. O senhor vai manter a posição no través do gate 612 e será guiado por uma viatura Follow Me da Infraero até o gate 11, gate 11. Ao avistar, siga a mesma. Ok, já está sendo a viatura, então táxi até o 612 e após segue a viatura até o 11, no 328. Afirmativo. Salvador, bom dia, gol no 924. Bom dia, gol no 924, táxi via Alfa e chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Chame via Alfa da Juliette para informar agora, 924. Mantendo 0 azul, 4089. Salvador, boa, 35240, estabilizado o local, ligador. 35240, continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte baixado, travado, ajuste no 012. No 012, reportaremos. Que mais faça o 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. 360 pela esquerda, reporte lá, reinterceptando, vem bem que mais. Chame agora a torre na frequência 118.95, mantendo 1.500 pés, Bravo de Luiz. Silêncio, Azul 9, minha 00, boa. Azul 4089, livre decolagem no 0, vento 1-10 graus, 17 nós. Livre decolagem no 0, 4089 da Azul, obrigado. Bravo que o Luiz, faça espera na rotatória e aguarde instruções para aproximação para o 17, é o segundo para pouso. 600, boa tarde, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 600. Gol no 924, ingresse no pátio pela Juliette e mantenha a posição no través do gate 612. O céu será conduzido pela viatura da Infraero até o gate 10. Ao avistá-la, siga a mesma. Céu de Brasil, Juliette, pátio, mantendo através do 612, aguardando a viatura. Após segue o gate 10, gol no 924. Baixado checado. 35240, livre pouso na 0, vento 1-10 graus, no 4 nós. Livre pouso, 5240. Escolha, 3193. Vento, escuta. 141, we lost communication with intercepta. And now, 1918, follower. Chené 6141, descend and maintain front level 050 on Bonf Arrival. On Bonf Arrival, descend to 050, descend 6141. Um bom no 9, chegada a mar e desce e mantenha 4.000 pés, ajuste 1.012. Vamos ao pátio nesse setor, aguarde a liberação. Tudo bem, tá aguardando o bom no 7.4. Gol no 600, ingresse na Juliette, mantenha-se no través do gate 612. O senhor seguirá uma viatura da Infraero, a viatura irá conduzi-lo até o gate 9, devido às obras aqui no pátio. Bate, vai ingressar a Juliette, mantém o través do 0.000 e seguir a viatura da Infraero para o 09, 600. O trip 5447, cópia. Escuta, seu prossiga. Autorizado, barreiras, nível 200. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Momo, após Momo, Cogibo, conforme a carta. E após Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibo, após essa posição, direto, barreiras. O controle 119, décima 8, o transponder é o 5407. O trip 5447 está autorizado, então, barreiras no nível 200, decola da pista 10, no 0, curva esquerda, saída Momo. Após Momo vai voar Cogbo, após Cogbo direto barreiras. 198 é a frequência do controle de saída de Salvador e vai acionar 5407. Correto, trip 5447, chame para o push e acionamento. Toma lá, pode ser. Siga até o pátio 3, posição é a 03, o trip 5240. Pelo pátio 303. 3193, cópia. Pronto, cópia, tá 3193. Autorizado Galeão, nível 340, via Pezulu no 0 até SMAP, foge conforme o plano. A decolagem é da 10, com curva à direita após a subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 119.8 e o transponder é o 5176. Speed to 2309. Roger, reduce to 2309, pode colocar. Após conforme, decola da 10, curva direita na Adael, Leda, Bridge. O controle 119.8, transponder 5176. Estamos na posição 03. Cliente, chame para o push e acionamento, cotejamento está correto, tá 3193. Cliente, para 3193. Aguarde, gol no 806. Temos uma aeronave da companhia que vai iniciar no gate 8 e vai se posicionar próximo aí do gate 612 para iniciar o táxi devido às obras aqui no pátio. O céu número 2 no setor. Gente, gol no 806. 697, desse mantenha 2000. Ajuste no 012, livre LS XV, informe localizador. E 2000, livre XV, e 12. Autorizado o push, reposte para o táxi, voo no 754. Para o táxi, 754. Fox, Papa Mike, descendo e mantém 3000, Canate 1012. Roger, 3000, 1012, passou a line. Frank Mike, a aeronave que pousou à sua frente, reporte está Tituã Quebec, aguarde a liberação da pista. Tente, boa tarde, seu retorno. Mantém 2000, clear LS X-ray, report establish vocalize. Roger, clear descent 2000, report establish and localizer ILS X-ray 104, so hold on. Chanel 6141, descend and maintain 3000, clear NH1012. Yeah, 3000, 1012, Ocean 6141. Chanel 6315, redução para 2209. 2209, reduzindo 6315. Opa, 19, bloqueando Mari, transfere o SAP. Negativo, conforme chegada Mari, descida até 4000. Vento follow do pushback. Afirmativo, é, o fiscal do pátio, os operadores, o senhor vai acionar no através do gate 8 e será feito follow me até o através do meia dúzia. E no através do meia dúzia o senhor vai reportar para o táxi. Eu tinha visto esse procedimento não, solo aqui, só pude com a aeronave pushback. Mas tudo bem, a gente está sempre aprendendo. É, afirmativo, eu também nunca tinha visto não. Chamo para o táxi no meia dúzia. Eu só reforço que esse procedimento que a empresa está tomando demora mais o sequenciamento de vocês. Aqui eu já podia estar acionado com motor em idle, que não traria o menor problema para os tapumes da retaguarda, já que quando entramos. Estamos com o motor em idle também, tá? E já estaríamos prontos, assim que o pushback sair, prontos para sair para o táxi. Agora não, sendo assim, nesse procedimento, vamos parar para ter a partida. Vamos levar mais 5 minutos. Atrasa todo o sequenciamento de vocês aí. Ok, a gente também questionou isso, a gente foi informando também. Mas mesmo assim, grato por reforçar. A gente vai reportar isso também para dar maior agilidade para as aeronaves, que são as mais prejudicadas, né? Há um contrassenso. A nave vem com o motor ligado. E pode entrar ao finger com o motor ligado em idle, porque ela não pode sair do finger com o motor ligado também em idle. Exatamente. Eles vão acabar mandando a gente parar antes e vão buscar a gente lá no seio, vai ver só. Com certeza. Vai piorar. Situação, você está no 6, esperando eu acionar agora. É isso que eu estou reportando, não tem a falta de bom tempo. É, infelizmente, eles não têm no dicionário deles, não. Comandante, a coordenação aí dos pushbacks são feitas pelo tratorista e o fiscal do pátio junto à infraero. Nós só estamos aqui autorizando o pushback e as aeronaves irão reportar para o táxi, apenas para o táxi, já acionadas, quando forem liberadas pela infraero. O sequenciamento no solo não é feito por nós, é pela uma documentação expedida pela infraero. E a gente apenas estamos recebendo aqui essa ordem, cumprindo-la. Salvador Approach, Fox of Mike established on localizer. We complete LS Approach, contact the tower on 118.95, Fox Papa Mike. Roger, tower on 118.95, Fox of Mike, thank you. Follow me sem tratorista. Canal 6141, to intercept the localizer, turn left, heading 140, report left. Can take care and proceed for the localizer, and a cutback on established 6141. Roger, report on altimeter, Mike. 119, desse mantenha 3000, ajuste 1012. Passagem da retaguarda, o voo no 806 pode se aposicionar? Afirmo. Assim que o gangue da companhia deixar o setor, tá livre e chama para o táxi, o voo no 806. Gente, após o gangue da companhia, livre acionamento, pushback, voo no 806. 2-0, continue descida para 4.000 pés, ajuste 0-1-2. 4.000, como é 2? A previsão da correção do ordinário que é a torre? Afirmativo. Previsão de redução até 190 nós. Tá aqui pela ponte de Sanha. Ponte de Sanha, 018, tower on 118.95. And contact this tower to 118.95. Reduce the approach speed, Yoshu 6741. Rumba 119, desse mantenha 2000, autorizado LS, XG, informe localizador, rumba 119. Informe localizador, rumba 119. Oceana 6315, vetoração radar para sequenciamento, curva direita, vou ir na proa 155. Nesta proa está limitado pela magnética 075 de Sintra. Direita, proa 155, nessa proa limitada pela magnética 075 para Sintra, o 6320. Roger, clear to lane 1-1-10, Fox Mahoney. Bom dia, gol no 697, livrou? Gol no 697, bom dia. Livre o táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, 697. Oi, eu. O gol no 754, boa tarde, está no ponto de espera pronto, no 754, mantém a posição, que está a sequência de pouso agora aí, 4 aeronaves. Mantém, gol no 754. Kilo Romeo Oscar recebeu o solo, confirme. Ok, autorizado Barra Grande, mil pés, corredor Axé, caixa pregos, após, decolagem é da Uno 7, curvará à direita, o controle Uno 19, décima 8, a torre 1895. E o transponder é o padrão 0153. Pressão, Chané 6315, na livre descida até 4 mil pés, ajuste 1012, inicia redução para 1909. 4000, 1012, 1909, indicado, Chané 6315. Condor 20, desça para 2000, ajuste 1012. Confirme a última aeronave que modulou. Tá, 3193, pushback, acionamento, portão 3. Ok, tá 3193 no portão 3. Aguarde só um instante. Temos a aeronave da Boa aqui, já tá acionada. E vai reportar para o táxi em mais uns instantes. Aguarde a autorização. Sente, escuta, tá 3193. Condor 20 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150, informe estabilizado. 150 para reportar estabilizado. 28, lift to the right and call 121, this is small niner. 1. Para o clube. Voo no 697, segue o tráfego da companhia à esquerda, assim que o mesmo ingressar completamente na interseção do que liga o pátio 3 ao principal, prossiga com o gate 05, voo no 697. Já tá livre aqui então, já vai pro 05, voo no 697. 7. Para interceptar o localizador, 20. Autorizado, complete agora a curva à esquerda. 060 para interceptar. 19 está estabilizado no LS. E complete final LS, chame a torre 1895 com o 19. 1895, torre Salvador. Chané 6315, curve à esquerda, na proa 035, limitado pelo localizador. Ok. Chané 6320, proa 9, estabilizado em LS. Sente o rumo 19, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Fazer o pushback até o pátio 3 ali, dando a passagem livre para ele, já iniciamos nosso pushback no exato momento. É negativo, ele encontra-se justo nessa posição. Aguarde só mais um instantinho. Tá ok, muito obrigado. Pelo localizador. Esquerda 035, limite ao localizador 63. Voo no 806, está autorizado o táxi pelo pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, Chame a torre, 1895, boa viagem. Baixo principal Índia, 1895, muito obrigado, voo no 806. Canal 6315, desse mantenha 2000, ajuste 612. 2012, né? 3193. A aeronave da Gol encontra-se aqui no Travel Gate 4. Assim que a mesma ingressar na Índia, coordene com a equipe de solo, iniciei o pushback e acionamento e chame táxi na 3193. Sente ponto autorizado, tá na 3193. O Fox Papa Mike, clear taxi to. Clear taxi via Juliet until aiming gate number 6 and maintain position. You will guide for a safety car to enter on taxiway Lima due to working problems on the apron 1. And maintain position on the aiming gate number 6. Modo 2-0, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2-0, já está na avenida de aproximação. 806, mantém a posição, escuta. A escuta, 806. Taxi vai Alpha, Roadshot, Juliet. All taxi vai Alpha and Roadshot, Juliet, Ocean 6-41. Tá, 3-2-1-6, pronto, cópia. Prossiga. Fortaleza, autorizado, nível 370, via peso Luno 9, decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 119.8 e o transponder é o 5411. Autorizado Fortaleza, nível 370, via peso Luno 9, decolagem da 10, curva esquerda, Momo Frote. 4-1-1, controle de 9-8, 3-2-1-6. Correto, chame para o posto de acionamento. Decola, poucas e barras. 754, subir mantenha 390, vigilante. Sobe, 390, gol no 754. Romeu Oscar, vento 1-0-0 graus, 1-3-2, livre decolagem 1-7. Sir, follow it, report near the taxi Lima. Solo 9 no solo 33, livre à esquerda, parte militar, vamos estacionar, frequência livre. Para acionamento, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, livre à esquerda, para a parte militar, rota 19. Romeu Oscar, decola aos 33, controle 119, decimal 8. Tiro Romeu Oscar, decola aos 33, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado. Condor 2-0, livre pouso 1-0, check trem, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, baixada e travada, visual 2-0. And behind the traffic, this is Airbus 3-2-0-10. And we're going to continue to gate number 3, which is 6-1-4-1. Follow trip 5-4-4-7, então parte 3, pushback a frente. O trip 5447 está autorizado. O estacionamento chame táxi. Quando chegar da Mari, desça até o 060, vigilante. Descida Mari, 060, segura. Taxiway Quebec, contact tower 118.95 to cross runway 17. Localizador até o campo 20. E complete final ILS 1895 tour. 295. Sente, aguarde a cópia, TAM 3805. Fazendo cópia. O 35447 copiou o solo. Autorização para Rio Grande do Norte, na próxima, 7 de novembro, 2109. Cortado, pode repetir? Que o trip 5447 está autorizado, puxe acionamento, chame táxi. Ok, livre pushback acionamento, reporta para o táxi, 5447, obrigado. O Gol no 600, aguarde a cópia, é o número 3. Eu não escuto para cópia, sendo previsto, é a Puca Zipá. Zipá, obrigado. Nada. Solo Salvador, 732-16, pushback acionamento, porta 1. Tenente, aguarde no porta 1, tá 3216, tem duas aeronaves pra cruzar o pátio. Tenente, vai dentro. To cross runway 172, I understand. I have Fox on the way. Tá 3193, táxi, POB 176, autonomia de 3 horas e 50, alternativa Campinas. Tenente, táxi à direita e no ponto de espera da 10, torre 1895, tá 3193. Os ataques, ponto de espera 1895, a torre tá 3193. Voz da 10, Chile 3195. Bono 924, cópia. Maceió, tá autorizado o nível 350 via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. Decolagem é da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder 5417. Obrigado, Maceió, 350, 358, é o Orago, direto Maceió, decolado no 0, curva esquerda, pega a Pucaracaju com 398, transfera 54, 17, gol no 924. Correto, chame para o push acionamento, gol no 924. Vai chamar o 924. Taxi do trip 5447, está com 62,62 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia e vai alternar a conquista, vitória da conquista. Tenente, o trip 5447 está livre, o táxi pelo pátio 3, pátio principal. Mas está em Belém, e na Taxi Índia, chame a torre, 1895. Para ingressar no zero da colagem. Tá boa viagem, trip 5447. Iniciando o DAX na Índia, chama a torre, o 5447. Obrigado, senhor. Bom trabalho, bom dia. Igualmente. Tá 3805, cópia. 3805, prossiga. Autorizado Guarulhos, 340 nível, via Upezulu, 16, até Belo Horizonte. Após BH, direto Trive. Após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 119.8, o transponder 5421. 340 aprovado, Guarulhos, volta do plano de voo. Decolagem da 10 com curva à direita, da El, Leda, Bridge, apresurou no meio da HZ, direto Trive, direto Poços. 5421, correto o cotejamento, TAN 3805, chama para puxar e acionar. Chama lá. Torre Salvador, TAN 3193, pronto, pode esperar a pista 10, boa tarde. Gente, mantém a posição, TAN 3193. Mantém, TAN 3193. Alfa e Juliet, o gate é o meia dúzia. Alfa, Juliet para meia dúzia, leva preço. Paulo Salvador, o 5447, só confirmando a frequência da torre novamente, por favor. 1895, o trip 5447. No ponto de espera, chame a mesma para ingresso e decolagem. 18-5, obrigado. O TAN 3216, temos um ATR da trip à retaguarda. Assim que o tráfego liberar a Taxi Índia, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback e acionamento e chame táxi. Após liberação da ATR na Índia, chamará para essa autoridade chamará táxi da 3216. Gol no 600, pronto para a cópia. Pronto, 600. Autorizado Natal, nível 370, via EFE Zulu 10, até o destino. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. O controle 119.8 e o transponder 5422. E370 autorizado para Natal, de ordem do plano. Aerovia Pesolu 10 até o destino. Recolo da 10 na Puka Zipar, 198 controle. Saída 5422. Aciona o Gono 600. Gono 600, chame para o push acionamento. Vamos lá quando pronto, obrigado. Solo Gono 394, boa tarde. Autorização Galeão. Zero. Controle Salvador, Gol 806. 06, Submarinha 230, saída Puka. Na Puka 230, Gol 906. Canem 6320, complete final ILS, torre 1 no 895. 3295, boa tarde. Tip 5595, desse mantenha 2000, ajuste 10012, autorizado LS exigir enquanto localizador. Autorizado 2000, autorizado localizador, tip 394, cópia. 394, ok. Galeão, está autorizado o nível 360, via Pesulu 10 até a posição SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle, 119.8, e o transponder é o 5420. 360 autorizado Rio de Janeiro Galeão, Upper Zulu 10, GESMAP, após conforme. Decolador 10, Dael, curva direita, Boa Leda, Bridge. 198 é o controle 5420, transponder, Gono 394. Correto, Gono 394, chame para o push e acionamento. 394. Trip 5486, cópia. 5486 da Trip, pronto para cópia. Está autorizado lençóis, nível 200. A decolagem é da 10, curva à esquerda. A subida é a Momo, após Momo, Cogibo, conforme a carta. E após Cogibo, direto lençóis. O controle 119.8, acione 5437. Pode falar direto da El? Autorizado. Obrigado, direto da El, 3193. Zero curva esquerda após a saída da Momo, após Cogobo, depois de Cogobo, direto lençóis. 119.80, controle de saída, 5437 a transponder. Correto, trip 5486, chame para o push e acionamento. Amarelo, dando parte 3. 7. Afirmo. Após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0. Toda passagem do Airbus de Oxanera, a Lima tem 1-0, 5447. Siga, Condor 20. Firmo, só mais um instantinho para a cópia, a subida é a boa. Informador para o táxi, 132 no meia, a bordo 175, apenas João Pessoa, 3 horas e 5. Está 32 no meia, livre o táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre, em 118 decimal 95. Ponto de espera 295, boa semana. Igualmente. Condor 20, cópia. 326, no Solas 46, nível direito, chame Solas em 1, 2, 1, 2, 9, 9. Calibrar a próxima direita, 1, 2, 9, 6, 3, 2, 0. Direto Alerta, para interceptar peso Lua no 7. O controle 1, 9, 8. O transponder é o 5430. Condor 20, correto, cotejamento. No pátio militar, está livre o acionamento. Chame para o táxi. 52545, bom dia. Bom dia. Livre de decolagem, 5447. 3223. Salve, Salvador, boa tarde. Arma 320, ligou. Boa tarde, eu chamo 6320. Táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém a posição antes da Juliette, 6320. 3219, boa tarde. Mantenha o ponto de espera para fazer separação com a nave do Colossal Frente, menor performance, mesmo perfil de saída. Temos a aeronave a 3000 do externo. Estabilizando o localizador. 595, complete, final ILS, chame a torre 118-95. 118-95, bom dia, 5595. Bom dia. 5447, decoladas 48, chame agora o controle em 119-8. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Táxi lentamente pela Alfa, aguardando a definição da posição no pátio e mantém a posição antes da Juliette. Táxi lento pela Alfa, mantém a posição antes da Juliette, acionamento é 320. Torre Salvador, bom dia, 5595. Flip 5595, bom dia. O ajuste 1011, continua a aproximação, reporte baixado e travado, aguardando contato visual. 5595, você chamaria de baixar travado. Cima 8, o transponder é o 5432. By the right, after by direct to pillow position. Controle 1198, aciona 5432, San 3283, ponte 02. Correto, cotejamento, chama para o push acionamento, TAN 3283. Vai chamar quando pronto, push acionar, TAN 3283. Para o push acionamento, TAN 3805, portão 04. TAN 3805, tá pronto? Afirmo, senhor, solicito push acionamento. Autorizado, chama táxi. Ele chama táxi 3805. Oxené 6320, seu portão será o 04, está sendo desocupado agora por um Airbus da TAM. Aguarde para ingressar no pátio. Para o 4, está aguardando para ingressar no pátio, 6320. Delta 3193, está cruzando agora nível 140, posição de Banana Ponte Bridge. Solicite diretamente Recife na frequência 1251, alterne 13325, 3197. Posição, 3193. 3325, muito obrigado, uma boa tarde. Azul 41, nomeia chegada a Mari, dê se mantenha 050. Em direção ao 01, não? Zero approach control, 3566, information November. 5626, fly direct to Gulf position to Gulf arrival on the radar surveillance report right for the same. Flying heavy Gulf and report to descend the 5626. Descending to uniform 997, descending maintain 2000, clear ILS X-ray approach, report stop to localize. 447, voe direto Barreiras, a presente. Opa, direto Barreiras, 5447, obrigado. Salvador, Gol 900, push back, acionamento, alguém que der mais. Para o táxi, está 3805, 184 a bordo, 4 horas, até no galeão. Ciente, táxi à direita, está 3805 e no ponto de espera da 10, 1895 a torre. Então, ponto de espera da 10, torre 1895, está 3805, bom domingo. Bom, Ciente. 5595 na Delta. 35595, táxi via Kilo, 43, a posição é a quarta. Kilo, posição 4, 5595. O Oceané 6320, fique atento ao Airbus da TAM, portão 4, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, está atento ao Oceané 6320. Para pushback acionamento, ponto 02, está 3283. Aguarde só um instante, está 3283. Temos um Airbus da Oceané que está parqueando aqui no gate 4. Só mais um instante. Aguarda, está 3283. O maior Oscar dessa para altitude de tráfego em condições visuais. Frequência livre da presente para o povo. Terra Kilo Uniforme 997, complete left X-ray approach, contact the tower on 18.95. 18.95. Tá 3296, decolada 55, chame controle, em 1.19.8. 1985, tá 3206, boa semana. Salvador Tower, good morning. Sierra Kilo Uniform 997, final runway 10. 997, I have inside you in the 090 degrees on 8 knots, QNH 1001, check landing gear, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Sierra TV uniform 997. 311, turno pesador e 10, Salvador, tá 3216. 3216, subiu e mantenha 370 na saída MOM. No perfil. Salvador, boa tarde, tá 3805, visual com tráfego na final, ponto 0010, pronto. Gente, mantém a posição. Mantém. Salvador, boa tarde, Guaranau 24, só 0 para puxa do estacionamento. Aguarde, Uno 924, 09 da companhia que vai iniciar o táxi. E devido à restrição aqui das obras no pátio, o senhor vai ter que aguardar mais um instante, ok? 7, Uno 924. Tá 3283, algum estimado para iniciar o push? Já está iniciando, tem algum atraso registrado na 3283. Gente. Controle Salvador, tá 3216? Siga. Seria possível o senhor coordenar junto ao centro a PRO de Abucu pra gente, por gentileza? Guarde. Obrigado, viu? Salvador é o 56263. Siga. Tá iniciar a descida. Desça para 050, CIP 5626. 050, sim. CIP 5486, está com 21 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Por gentileza, comandante. Afirmativo, está com 21 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Ciente, 3P5486. A livre o táxi até a saída do pátio 3. Mantenha antes de ingressar no pátio e aguarde a autorização para prosseguir o táxi até o ponto de espera da Unozela. Ciente, está autorizado o táxi até antes do pátio 1. Aguarda para ingressar no pátio principal. Até o 3206, controle. Na escuta, prossiga. Autorizado em voar direto a Bucuda presente, porém restrito ao nível 330. Ciente, restrito 330 para onde é meu cu. Muito obrigado, senhor. I clear taxi via Alpha and taxiway Kilo to General Aviation. The position will be 07 from the General Aviation. Roger, Alpha and Kilo, position 07, General Kilo, Romeo 997. Salvador, 35486, está mantendo a posição, aguardando autorização para ingressar no pátio 1. Gente, 7, trip 5486, o senhor é o terceiro para continuar o táxi. Aguarde a autorização. Ciente, táxi à direita, TAM 3283, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Táxi à direita, no ponto de espera, 1895, TAM 3283. Alô, Salvador, Volumia 00, passou para o táxi, Volumia 55 a bordo, 2040, ponto de nome da terra. Ciente, Volumia 00, siga lá. O Airbus da TAM via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. Siga do Airbus da TAM Índia, ponto de espera 1895, ponto de O trip 5486, siga a aeronave da Gol, taxiando a sua esquerda, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre, boa viagem. 486, após a passagem da aeronave da Gol, segue a mesma. Ponto de espera da 1-0-2-108-95. O Gol no 924, pushback autorizado, chame para o táxi. Obrigado, pushback, chame para o táxi, 924. 394, está mantendo posição? Afirmo, temos tráfego à retaguarda. Aguarde a autorização, Gol no 394. 394. Trip 5626, está com uma formação aqui na posição 12 horas. Para o ideal para a gente seria 230, 230, ou Duma. Oi, Salvador, está 3283, ponto de da 10, pronto, decola de imediato. Gente, está 3283, mantém o ponto de espera, tem uma Embraer da Azul que já passou o externo, já pousou no 10. Visual com mesmo, aguarda no ponto de espera, TAM 3286. Azul 416, boa semana. Azul 416, baixei e travou, na final. Sente de pouso, Azul 416. De pouso, 416. 5626, desça até 3000, ajuste 1011, 1011. 1-0-1-1, descendo para 3.000, 5.000-2.000. Pela nossa visualização aqui da torre, é possível o senhor realizar o pushback. Consulte o pessoal de solo, caso negativo, mantenha a posição. Então, sim, temos visual com ele aqui, vamos coordenar. Negativo, a gente mantém a posição. Chama táxi, voa 394. Afirmativo. TAM 3283, Anima tem cabeceira 1-0. Anima tem cabeceira 1-0, TAM 3283. Azul 416 no solo 05, limpe 3, deixando...